que se vê aqui, a terra está cada vez mais triste. O homem vive em guerra, até quando ele resiste? Já não sabe o que fazer, se continua ou desiste. Quer motivo pra viver, não sabe nem por que existe. E se dividem de uma forma esquisita: pagodeiro, roqueiro, direita, esquerda, judeu e nazista, preto, branco, brega, chique, feia, bonita. Aqui na lua todo mundo é selenita. Ser humano é ilha, se afunda em solidão. É humilhado e humilha, leva uma vida de cão. Aqui é só maravilha, não tem amolação. Talvez por isso que a lua brilha e a terra não. A lua é tranquilidade, cê nem imagina como é. Até a gravidade larga mão e não pega no pé. As estrelas perto, contrasta bem no escuro e faz da noite um quadro singelo, vivo e puro. Aproveita, se deleita, deita, sinta e reflita. Vai, melhore seu planeta, ame, vive e acredita. Antes que a vida seja extinta, que congele ou que derreta. Ouça o som, pense na letra de um humilde selenita. Espero que esse som toque na terra que flutua. Vocês, seres superiores, vivo em acordes, as suas dores e temores, os tremores de terra, os favores pras guerras, consumidores de erva, adoradores das trevas, erra. Eu não entendo aqui, ninguém entende como vocês conseguem ser tão burro e tão inteligente. Pensa no certo e fazem o errado, pensa no amor, e prega o discórdia, ajuda o irmão que tá do seu lado, esquece um valor, da misericórdia. Eu vou olhando e sorrindo, chorando e achando lindo as maravilhas que vocês terráqueos conquistaram. Andando e não desistindo, lutando e às vezes caindo e prosseguindo. Só conquistaram o que tentaram, queriam drogas, armas a todo momento. Gastam com propaganda anti-droga por desarmamento. Amam a natureza, a fauna e a flora, mas aqui de cima eu vejo a mãe natureza chora. Vocês são contraditórios, nem tento mais entender. Você esquece de um Cristo que morreu por você. Apesar dos defeitos, parabenizo também, pois vocês criaram rap igual aí aqui não tem. Espero que esse som toque na terra que flutua. Será que algum terráqueo nos ouviu? É, espero que sim.